Amém? Queridos, esse texto, e essa tarde eu estava estudando esse texto, e estudando sobre o tema que Deus me deu, a direção de Deus para a minha vida. Foi o tema que Deus me deu em cima desse versículo. E eu comecei a estudar e meditar na história de Davi e pensar, né, na igreja de hoje. Pensar nas pessoas que eu converso diariamente, as pessoas que eu atendo. E o que esse texto trata, o que ele fala, é de uma angústia, é de um problema, é de uma preocupação, como você quiser chamar. É de uma realidade que cada pessoa que serve a Deus com sinceridade tem. Ou seja, é um problema extremamente espiritual. É a vontade de fazer, de andar, de tomar uma decisão debaixo da vontade de Deus. Quantas vezes você já foi tomar uma decisão na sua vida e você pensou, né? Será que Deus está aprovando esse negócio aqui? Será que é de Deus eu tomar essa decisão? E quantas vezes ficamos angustiados por causa dessa dúvida? Será que é de Deus eu fazer isso? Eu aceitar essa proposta? Será que é de Deus eu recusar essa proposta? Será que é de Deus eu ficar aqui, eu ir para lá? Será que é de Deus e nossa vida? Isso eu estou me referindo ao cristão, aquele que tem desejo de agradar a Deus. Se você não chegou nesse nível de querer agradar a Deus, essa mensagem não vai falar muito com você. Mas se você tem um desejo de agradar a Deus nas suas atitudes, você sabe o que eu estou dizendo. Porque nós começamos a pensar na vida, e começamos a pensar já no amanhã, a pensar no que Deus, se Deus vai aprovar ou se Deus vai reprovar. Isso acontece demais. O solteiro com a preocupação, será que essa pessoa é de Deus ou não é de Deus? Será que eu devo ou não devo casar com essa pessoa? Né? Daí casa, nem muda a oração. Será que eu acho que fui rebelde? Acho que Deus falou que não era essa pessoa. Acho que Deus falou que era outra pessoa e eu não ouvi que Deus falou comigo. E vira aquela confusão terrível. A pessoa, quando ela tem dúvida de que Deus está aprovando ou reprovando, ela fica angustiada. E Davi, ele foi um homem de decisões. Davi não foi comum. Davi, ele tinha responsabilidade de decidir por ele, pela casa dele e pela nação de Israel. Agora imagine tomar uma decisão, você sabe muito bem que tomar uma decisão que vai implicar só na tua vida já não é fácil. Você decidir se você vai estudar, por exemplo, se você vai estudar turismo, ou se você vai estudar veterinária, é tua vida. Ah, não sei se eu estudo comércio exterior, ou se eu estudo psicologia. Eu não sei se eu estudo matemática ou filosofia. Eu não sei o que eu estudo. Se você decidir por A ou por B, a tua vida vai implicar. Tomar uma decisão para a tua vida já é complicado. Agora você tomar uma decisão, você que tem uma família, você que vai decidir, e isso vai implicar na tua vida, na vida do teu filho, da tua esposa, já é uma decisão muito mais complexa. Você não pode pensar só em você. Agora eu preciso pensar na minha esposa, eu preciso pensar nos meus filhos, eu preciso pensar nas pessoas que dependem de mim. E tomar uma decisão por uma nação, daí já foge da minha concepção. Porque deve ser extremamente complicado você ter que decidir, você ter que assinar um documento, você ter que ser o responsável pela vida de tantas outras pessoas que confiaram em você. Mas nós estamos falando do menor, do micro, da nossa vida, das nossas decisões. justamente isso, essa incógnita, essa dúvida. Será que Deus está aprovando? Será que a minha decisão está debaixo da bênção de Deus? Nós temos aqui o profeta de Deus, Natã, falando a Davi, tranquilizando Davi, dizendo a ele: olha, tudo que está no teu coração, faça, porque Deus é contigo. Isso traz paz, isso traz conforto, isso traz a segurança, porque se eu estou tomando uma decisão que o próprio Deus está assinando, não embaixo, mas assinando em cima, dizendo: pode fazer, porque eu me responsabilizo, eu fico em paz. E não importa se tem que tomar uma decisão grande ou pequena, eu fico em paz, porque se Deus está comigo, o que eu vou temer nessa vida? Ter a certeza que Deus está comigo, ter a certeza que Deus está provando, é ter a certeza de que a decisão que eu vou tomar, ela será abençoada por Deus, e ainda que tenha levantes do adversário, ainda que tenha problemas, circunstâncias contrárias, não adianta. Deus já me deu a vitória, porque Ele se responsabiliza pelas suas promessas e pela sua palavra. Amém, queridos? E Deus falou: vai lá, pode fazer, que eu vou te abençoar. Já pensou, irmãos? Você vai tomar uma decisão, escolher um curso para a vida, escolher uma profissão, escolher a empresa onde trabalhar, escolher a pessoa com quem vai casar, e Deus fala bem no teu ouvido: olha, pode casar com essa pessoa aí, que vai ser só bênção e aleluia com essa pessoa aí, e você fica em paz. Pode mudar de emprego, pode pedir demissão, pode aceitar esse outro aí, porque vai dar tudo certo para você, está tudo resolvido e pronto, acabou. Pode ir lá, pode assinar esse contrato aí, porque eu vou te dar a condição de você pagar todas as prestações, nenhuma vai atrasar, já deu tudo certo para você. Muito bom ouvir isso. Quem concorda, diga amém. Muito bom. A primeira dúvida que surge, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: será que aquilo que eu quero é o que Deus quer para a minha vida? Você já se perguntou isso? Você já fez essa pergunta? Você que está aí orando por alguma coisa, pedindo algo para Deus, você já se perguntou isso? Será que o que eu quero realmente está em sintonia com o querer de Deus para a minha vida? Primeira coisa que nós precisamos pensar é isso. O que eu quero, Deus também quer. Para pensar, porque quando você começa a pensar na vontade de Deus, levando em consideração a divindade, a santidade, levando em consideração a justiça de Deus, será que realmente o que eu quero é o que Deus quer para a minha vida? Será que aquilo que eu quero não é a minha vontade? Será que eu não estou insistindo, batendo em uma tecla, sendo insistente em uma tecla, sendo teimoso em uma tecla, e uma tecla que Deus não quer para a minha vida? Quantas pessoas que estão aí insistindo, e não é que são perseverantes, são pessoas teimosas. Não quer o querer de Deus, mas quer o querer dela para a vida dela. Quantas pessoas que estão aí tomando decisões na vida, não por uma orientação de Deus, não porque Deus tem falado, não porque Deus tem usado pessoas para confirmar, mas quer tomar a decisão porque é mais conveniente, mais lucrativo. E tomar uma decisão na vida por conveniência, por lucro, é tomar uma decisão certamente fora da direção de Deus. Porque a direção de Deus para as nossas vidas está de acordo com o querer de Deus? É você viver de acordo com a palavra de Deus. Pastor, como eu tenho certeza que Deus quer isso para a minha vida? Aquilo que eu quero faz sentido, Deus será glorificado, o nome dele será exaltado, ou aquilo que eu quero fugirá daquilo que a Bíblia ensina como regra de verdade, como regra de algo de Deus? Será que vai fugir? Porque se fugir, se contradizer com a Bíblia, se entrar em conflito com as verdades da palavra de Deus, o que eu quero não faz parte do querer de Deus para a minha vida. O melhor a se fazer, em cima dessa verdade, é você orar dizendo: Deus, faça a tua vontade na minha vida. E quando você começa a orar dessa maneira, quando você fala: Deus, faça a tua vontade na minha vida, sabe o que acontece? Deus começa a agir na tua vida. Você tira a mão do controle e Deus toma o controle nas mãos, e Deus começa a guiar a tua vida, e a tua vida começa a ser guiada. Você perde algo aqui, você perde outra coisa ali, daqui a pouco Deus coloca outra coisa na tua vida, ou de repente Deus fecha uma porta e abre outra, mas o querer dele começa a ser feito na tua vida. E não existe nada melhor do que ser guiado, do que ser direcionado, do que viver debaixo da bênção e da direção de Deus para as nossas vidas. Quantos querem a vontade de Deus? Adore o Senhor e exalte a Ele nessa noite. Mais forte as palmas. Como eu sei? Deus, Ele guia. Deus, Ele é o caminho. Deus, Ele é a direção que você precisa. Fala para quem está ao seu lado: Deus vai te direcionar nessa noite. O que eu quero? Olha como Deus está falando hoje. Nem pensava que a mensagem ia caminhar para esse lado. O que eu quero? O que Deus quer para a minha vida? Se eu deixar, Deus vai me guiar na direção que Ele quer que eu ande. Amém, queridos? Você está disposto a deixar Deus guiar a tua vida? Será que realmente estamos dispostos a deixar Deus guiar os nossos passos? A deixar Deus guiar as nossas decisões? Davi, ele foi um homem guiado por Deus. E é por isso que ele declarou no Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Ela é a luz para o meu caminho. Nós nos perguntamos, encosta essa porta aí atrás, por favor. Nós nos perguntamos: Senhor, qual que é a tua direção? E Deus, Ele guia. E Deus tem várias formas de mostrar, através de um sonho, através de uma profecia, através de alguém, através de um sinal. Mas Deus sempre está disposto a guiar os teus filhos. Eu vou dizer uma outra verdade: Deus já está te guiando. É que às vezes nós estamos prestando atenção, às vezes nós não estamos atentos à direção de Deus para as nossas vidas. Porque eu sou rigoroso ao pregar a palavra, porque eu me incomodo de ver pessoas distraídas enquanto eu prego a palavra, porque Deus está direcionando pessoas, e tem gente aí pensando no dia de amanhã, tem gente pensando o que vai fazer depois do culto, e Deus está direcionando. Você tem tantas decisões para tomar na tua vida, que vão influenciar você, a tua família, as pessoas que estão ao teu redor. Quer um conselho, irmão? Presta atenção na palavra, presta atenção na abertura do culto, presta atenção no louvor, presta atenção em cada instante que você está na igreja. Porque cada momento que você está aqui, Deus está guiando e direcionando a tua vida. E eu tenho certeza que antes que eu acabe essa mensagem, Deus vai guiar pessoas aqui para entrar na roda do sucesso e para viver o melhor dele na tua vida, em nome de Jesus. Quantos têm essa certeza? Aplaude o Senhor e glorifique a Ele nessa noite. Aleluias! Nós nos perguntamos: é a vontade de Deus? E nós também nos perguntamos: como eu vou fazer isso? como eu farei isso? Deus faz a promessa, Deus coloca paz em nosso coração, mas nós também nos perguntamos, mas como que eu vou fazer isso? Como isso acontecerá? E eu comecei a pensar, em cima dessa pergunta, como fazer? Porque isso a gente sempre se pergunta, né? Como que eu vou fazer? É uma fase que nós passamos. Primeira fase, aquela fase, será que Deus está aprovando? Daí Deus aprova, você tem paz. Daí depois vem a outra pergunta, mas tá bom, e como que eu vou fazer isso? E Davi foi um homem que Deus deu a ele estratégias. Eu gosto muito dessa palavra estratégia. Essa palavra estratégia, existe um lado pejorativo. Dizer que fulano é estrategista. Mas quando a gente fala de estratégia, eu estou falando daquela pessoa que tem a capacidade de articular as coisas e levar as coisas de uma forma, dentro de uma metodologia, dentro de uma lógica, para chegar no objetivo. Então, um time tem que ter estratégia, um exército tem que ter estratégia, uma empresa tem que ter estratégias, a pessoa tem que viver em estratégia. Casou, irmão, tem que viver uma estratégia dentro de casa, não é verdade? A mulher tem que ter uma estratégia, o homem tem que ter uma estratégia. E quando você se pergunta, como eu vou fazer isso? Deus começa a traçar estratégias para a tua vida, porque Deus é estrategista. E eu comecei a lembrar da história de Davi, e um dos primeiros episódios da vida dele foi Davi enfrentando Golias. E ele chega lá para levar comida aos irmãos. Os irmãos estavam no acampamento. Os irmãos de Davi faziam parte do exército, Davi não. E o pai falou assim: filho, leva lá para os seus irmãos pão, leite, queijo. Leva lá o alimento para eles, pergunta como está a guerra e volta. Davi levou, entregou lá para os irmãos. E aí o pai perguntou: como vocês estão? Está tudo bem? Precisa de alguma coisa e tal? E quando Davi estava conversando, ele ouviu Golias, que já há 40 dias estava afrontando Israel, dizendo: ah, ele não tem homem não para lutar comigo? Manda um soldado aí vir lutar comigo. Se ele me derrubar, a gente vai te servir. E se eu derrubar, vocês vão servir a gente. E aquela afronta. E Davi ouviu aquilo. Olha, que conversa é essa daí? O que esse cara tá gritando aí? Ninguém vai lá falar com ele. Ninguém vai lá comprar isso daí, não? Eu vou. E os irmãos de Davi falaram: você vai embora, rapaz. Você não sabe o que você tá falando. Você não viu o tamanho dele. Ele tem 3 metros de altura. A voz dele dá para ouvir daqui até na ponte do Piquiri, 5 quilômetros dá para ouvir a voz dele. Para de falar besteira, como você vai gritar? Vai lá lutar com ele, você não sabe de nada. Eu vou lá, eu vou. E ele foi lá falar com o rei Saul, que estava na tenda lá escondido, com medo. E quando ele foi falar com o rei que ele queria lutar, que ele queria enfrentar, ele não sabia como. Mas Deus já tinha colocado paz no coração dele, queridos. Ele não sabia como. E o rei falou: então tá fechado, então você vai. Toma aqui essa armadura. Usa essa armadura, é a minha armadura. E o rei Saul devia ter pelo menos uns 2 metros de altura, porque ele era o homem mais alto de Israel. Usa a minha armadura. E o interessante, quando nós nos perguntamos como eu vou fazer isso, é que começa a vir um monte de estratégia na cabeça. E aí tem um grande perigo. Porque nem tudo que vem como opção na minha vida eu devo aceitar. Porque o adversário, ele quer colocar uma estratégia errada. Ele quer tentar colocar uma mentira na tua vida, uma estratégia falsa. Ele quer te fazer andar por uma estratégia que não é de Deus. E eu preciso estar atento a isso. Porque o diabo, ele quer de uma forma colocar na minha vida influência dele. Eu não posso me deixar influenciar pelas coisas do adversário. Que é o conselho: não se deixe influenciar pelas coisas do mundo, pelas atitudes do mundo. Não se deixe levar pela opinião mundana, pelo conselho do ímpio. Fique na palavra de Deus. Porque bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores e nesse assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita, que dia de noite será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, dá o fruto da estação própria, as folhas não caem e tudo que ele faz, Deus aprova, Deus prospera e Deus libera a vitória para ele. Aleluias, quantos podem glorificar e exaltar o Senhor nessa noite. Salmo de número 1 diz isso, querido. Aquela estratégia não era de Deus. Ele não sabia como fazer, mas não era aquela estratégia. Quem entendeu, diga amém. Pastor, não sei o que fazer, então por isso vou aceitar o que vier. Não. Espere Deus te direcionar. Fala para quem está ao seu lado, espere Deus te direcionar. Eu tenho que fazer assim, pastor, esquerda ou direita, para onde que eu vou? Deus não falou, então fique quieta, espera Deus falar. Fique esperando a direção de Deus. Quem entendeu, diga amém. Eu não sei, então fique esperando Deus falar. Não era aquela estratégia. Deus falou para Davi, recuse essa estratégia. No meio da caminhada, Deus vai mandar você recusar algumas coisas. Em tudo que vier, irmãos, é de Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Em tudo que vier, mas eu tô aqui, eu estou precisando, mas espere Deus te mandar. Eu preciso de um emprego, pastor. Então o primeiro que vier é o de Deus? Não. Talvez será o segundo, ou o terceiro, ou o quinto. Eu estou precisando de um namorado. O primeiro que aparecer aqui é ele, pastor. Não, vai nessa. E aparece um aí que vai atrapalhar a tua vida. Quem entendeu, diga amém. Deus falou, não, não é essa estratégia não. Ele foi lá e falou, não é essa estratégia, vou lá na fé. Não sei como, mas Deus vai falar. E quando ele foi para enfrentar o gigante, Deus falou assim, antes de você descer lá, vai até o ribeiro, pegue 5 pedras lisas. Ele foi lá e escolheu 5 pedras lisas. Deus é detalhista. Vai lá, coloca no seu alforje, vai descer para a peleja, Davi. Como eu vou fazer isso? Faça o que Deus está mandando. Deus se responsabiliza por você, pela tua vida, pelos teus projetos. Deus não quer que você fique decepcionado com Ele. Se tem algo que Deus quer, é honrar a tua confiança. Se você está confiando nele, fica tranquilo. Pega as pedras, vai para cima do gigante, porque ele vai cair por terra e a vitória será tua. Em nome de Jesus, adore o Senhor nessa noite. Aplaude o nome dele, aleluia. Como eu vou fazer isso? Como? Deus falou, vai lá, em frente. Ele desceu para enfrentar e quando ele chega no vale, bem no meio do vale, de um lado o exército de Israel, do outro lado o exército dos filisteus, Golias lá no meio, todo valente, todo cheio de si, amaldiçoando Davi. Davi desce lá para a peleja, irmãos. Sem aquela armadura que Saul queria, não era a estratégia de Deus. Ele estava na estratégia de Deus. Qual que era a estratégia? Aquelas 5 pedras. Ele ficou na estratégia de Deus. Fala para o irmão do outro lado, fica naquilo que Deus te disse. Acredita naquilo que Deus te disse. Diga para o seu irmão do lado. Ele estava de frente com Golias. Golias falando um monte de coisa. Davi não estava nem ouvindo o que ele estava dizendo. Ele estava ouvindo Deus. E agora, Deus? Deus falou, pega uma pedra. Pega uma pedra. E Davi lá mete a mão no bolso. Pega uma pedra. Deus falou assim, põe no seu estilingue, na sua tiradeira. Puxa ele. Davi puxa. Onde que eu vou mirar aqui, Deus? Está todo armado. Está todo revestido com a couraça. Deus falou assim, olha lá, bem no meio da testa dele. Tá vendo ali? Bem no meio da testa. Tinha uma abertura aqui, irmãos. Bem no meio da testa, Davi. Como eu vou acertar lá, Deus? Deus vai segurar na mão de Davi. Eu ataco para você. Pode ser que Davi não era nem bom de mira, irmãos. Mas quando Deus segurou na mão dele, Deus falou, deixa comigo então, Davi. Só deixa eu te usar. Porque esse gigante eu ponho por terra agora. E é isso que Deus está falando hoje. Deixa eu te usar. Porque o gigante já caiu por terra. Em nome de Jesus. Todos podem glorificar e exaltar a Deus nessa noite. aleluia. Eu não sei o que dizer. Deixa Deus falar para você então. Eu não sei onde ir. Então deixa Deus te guiar. E Ele vai te dar vitória. A estratégia vem de Deus. E Deus dá uma estratégia, irmãos. Deus falou, Josué, rodei a cidade 7 dias. No sétimo dia, dei 7 voltas. Fechou Deus. Gideão, separe esses grupos aí, esses 300 homens, em 3 grupos de 100. Dê a cada um deles tocha de fogo, acesa o cântaro vazio e um chifre de carneiro, uma corneta. E mande eles tocarem no momento certo. E tá bom, Deus. Quando Deus der estratégia, não discuta. Nem pergunte como. Faça o que Deus disser. Olhe para quem está ao seu lado e diga para essa pessoa: faça o que Deus te disser. Amém, queridos? E por fim, nós perguntamos, além, será que Deus está comigo? Será que o que eu desejo, Deus deseja? Nós perguntamos também como faremos, de que forma, qual estratégia tomar? E sem dúvida nós nos perguntamos, será que vai funcionar isso? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir fazer? Será que eu vou chegar lá? Nós perguntamos isso. E a capacidade, irmãos, ela vem de Deus. É Deus que te capacita. Eu estou pregando aqui e eu vejo pessoas sendo honradas por Deus. Eu estou aqui pregando, Deus me mostrava o Wesley ali atrás, querido. Eu estou aqui pregando e eu te via, Deus me deu uma breve visão aqui. Eu te via muito bem vestido, uma roupa muito bonita. E Deus falava assim, filho, ele nem imagina onde eu vou colocar ele. E eu via algumas portas, não era uma porta, eram algumas portas sendo abertas na tua vida. E o Senhor mostrava, filho, diga a ele que eu vou prosperar a ele. Que não será um homem, não será mulher, não será ninguém. Eu mesmo vou prosperar a vida dele. E Deus mostrava essas portas sendo abertas, uma a uma. E o Senhor te exaltando, querido, toma posse da tua vida, em nome de Jesus. Quantos podem glorificar e exaltar o Senhor nessa noite? Aleluias! Deus vai te exaltar, querido. Deus vai te exaltar em nome de Jesus. E Deus, ele é maravilhoso. Porque Deus, ele, quando ele fala, ele te dá condição para viver este sonho que ele te disse. Este sonho, Deus vai te dar condição para você viver isso na tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Deus vai te dar condição. Eu não sei com o que Deus está falando aqui, irmãos, mas eu ouço a voz de Deus forte me dizendo isso. Filho, diga à minha igreja que eu sou Deus que dou condição. Eu sou Deus que levanta o pequeno, que levanta aquele que não é para ser. E Deus fará isso na tua vida. Toma posse, pega sua mão para o céu e receba essa palavra para a tua vida. Em nome de Jesus, glorifica o Senhor e exalte a Ele nessa noite. Aleluias. Aleluia, soma posse essa palavra para a tua vida. A certeza que nós precisamos ter é essa. Deus, vai dar certo, Senhor. Se Deus falou, queridos, pode ficar em paz, porque a porta já está aberta em nome de Jesus. Antes que Davi entrasse em conflito, se perguntando, né? Será que vai dar certo? Porque, irmãos, a gente só tem essa dúvida, será que vai dar certo? Sabe quando? Quando tomamos o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo. E você dá o primeiro passo, aí não dá para voltar mais. Você fala, meu Deus do céu, por que eu fui descer daqui? E você começa aí e começa a vir aquela dúvida. O diabo começa a encher a tua cabeça de dúvida. Agora você está perdido. agora você está perdida. Não foi de Deus essa direção. Não foi de Deus essa direção. Você se emocionou. Foi na tua certeza, foi na tua fé. Não foi na fé de Deus. Não foi a direção de Deus. E a pessoa começa a andar, ela começa a ver um problema daqui, um problema dali. Ela fala: meu Deus, eu acho que eu tomei a decisão errada. Eu acho que não era esse casamento que eu era para ter feito. Eu acho que não era assim que eu devia ter feito. Eu acho que não tinha que ter aceitado essa oportunidade. Eu acho que não tinha que ter mudado de emprego. E a pessoa começa a ver o primeiro problema. Ela começa a entrar em conflito. Quando a pessoa começa a enfrentar os problemas, ela começa a se questionar. E não adianta, porque todos nós passamos por isso. Todos nós entramos nesse tipo de conflito. Eu preguei essa semana o Salmo 77, Salmo de Asaf. Asaf falou: é Deus, agora o Senhor se esqueceu da gente, não tem mais misericórdia na minha vida, agora o Senhor não está mais abençoando, que agora o Senhor se esqueceu, agora que o Senhor não sei o quê, não sei o quê. Daqui a pouco ele falou: opa, peraí. Não. O que é isso? Isso é doença minha, é enfermidade minha, coisa da minha cabeça. Eu vou lembrar da bondade de Deus na minha vida, do que Deus já fez na minha vida, e aí eu vou começar a louvar o Senhor, e eu começaria a viver o milagre de Deus na minha vida. Amém, queridos? Nós entramos nesse tipo de conflito. Elias foi caminhando, mas no momento que teve o primeiro desafio, a primeira muralha na frente dele, que Jezabel falou: agora eu vou acabar com a tua vida. Ele falou: eu quero saber, eu quero morrer. Eu não quero mais viver. Deus, o que adiantou, Deus? Só eu fiquei aqui, Senhor, só eu. Todo mundo te negou, eu fiquei sozinho. E Deus falou: não, você não está sozinho. Tem mais 7 mil aí que não se dobraram perante Jezabel, perante Baal. E olha só, você não está sozinho, eu estou contigo. Levanta-te, Elias. E Deus hoje está levantando pessoas aqui que estão pensando em parar, em desistir. Para com isso. Levanta a tua cabeça, porque é mais do que a certeza que Deus está contigo. E que a vitória é tua, em nome de Jesus. Quantos forem aplaudir o Senhor nessa noite? Amém, queridos? Amém. Deus, ele quer um relacionamento com você. Relacionamento é confiança. Quem consegue viver aqui, irmãos, debaixo de desconfiança? Ninguém consegue viver. Quem concorda, diga amém. Relacionamento com desconfiança, irmão. Todo dia, onde você vai? Onde você estava? Todo dia aquela desconfiança. Chega uma hora que cansa. E tem gente que vive assim com Deus. Todo dia está desconfiando de Deus. Mas será? Será que Deus vai fazer? Por que cadê Deus? Primeiro probleminha que vem: Deus não está comigo, Deus me deixou, Deus me abandonou, Deus não me ama, Deus não me quer. Deus falou para Davi: eu estou contigo, ponto final. Quando Deus fala eu estou contigo, Deus não está dizendo você não vai ter problema nenhum. Deus está dizendo: pode ir na fé, que 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas você não será atingido. Quem tem essa certeza, diga amém. Então, eu não preciso me perguntar: conseguirei fazer isso? Tenho força para fazer isso, não preciso me perguntar. Porque primeiro, força não tenho para fazer, mas ele tem a força para fazer. Eu não consigo fazer, mas ele é o Senhor que faz na minha vida. Existe um versículo lá em Hebreus que fala que ele é o arquiteto, ele que planeja, ele que faz o projeto, e ele também é aquele que executa o projeto. O Senhor, além de ser aquele que escreve a história, ele é o Senhor também que interfere, que age na história e faz com que a promessa dele aconteça na nossa vida. Aos meus olhos não tem como, aos meus olhos eu não tenho dinheiro, na minha condição não alcanço, mas ele pode, ele é tudo, ele é o Senhor, a mão dele alcança onde a minha não alcança, ele muda aquilo que eu não mudo, e aquilo que eu não tenho, ele tem, porque ele é o dono de todas as coisas, e é isso que vai acontecer na tua vida. O Senhor é contigo, e a bênção é tua, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor essa noite? Não temas. Glorifico o Senhor, adoro Ele nessa noite. A dimensão do meu problema, da minha dificuldade, isso não pode abalar minha fé. O grande desafio, irmãos, não é vivermos sem problema, porque ninguém vai viver sem problema na vida. O desafio é nós equilibrarmos a nossa fé na hora da luta e na hora do problema, continuar confiando, acreditando e esperando em Deus. Salmo 46, ainda que a terra se mude e os montes se abalem, todavia eu confiarei no Senhor. Eu sei que Ele está comigo e que a vitória é minha em nome de Jesus. Eu quero orar para você nessa noite. Fique em pé, aí no seu lugar mesmo. Vamos invocar a Deus.